quando alegre partiste, tu me deste uma rosa, que hoje pálida e triste, lembra o meu padecer. Eu banhei aí meu pranto, pra lhe dar nova vida, mas só tu tens o encanto que o fará reviver. Escreve-me, porque assim me condenas, uma linha, frase apenas, levaria minha dor. Se o adeus da partida não valeu por toda a vida, escreve-me, não me mates de amor. Eu chorando e esperando, tu és feita de gelo. Vão-se os dias passando, sem o amor que eu perdi. Eu chorando e esperando que outro beije a ti agora, e quem te ama e te adora, só louçando por ti. Escreve-me, porque assim me condenas, uma linha, frase apenas, levaria minha dor. Se o adeus da partida não valeu por toda a vida, escreve-me, não me mates de amor.